Mateus capítulo 24, começando o verso 1. Ora, Jesus, tendo saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Respondeu-lhes Jesus: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e muitos, a muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Irmão, você concorda que todas estas coisas estão sendo vistas hoje? Você consegue identificar guerras, rumores de guerras, terremotos, fomes? São o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este versículo 12 é uma realidade patente aos nossos olhos hoje. A multiplicação da iniquidade e o amor de quase todos, como diz certa versão, o amor de quase todos esfriou. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pelo profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no eirado não desça para tirar as coisas da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para apanhar a sua capa, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não suceda no inverno nem no sábado, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Uma parada na leitura para você entender algo do contexto, irmão. Jesus estava falando, primeiro, de um acontecimento real, próximo daquele povo. Quando Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra neste templo, o Senhor Jesus estava falando de algo que aconteceu no ano 70, muito pertinho da sua vida. 30 e poucos anos depois de Jesus ter sido assunto aos céus, isso aconteceu. Roma veio e destruiu tudo. E dizem os estudiosos que não se tem notícia de algo mais terrível que tenha acontecido, a ponto das pessoas comerem carne humana, do lixo das esquinas em Jerusalém ser o corpo ou os corpos das pessoas que morriam de fome, de miséria, ou por causa da guerra, da batalha, da intriga, da guerra uns contra os outros, da opressão de Roma sobre Jerusalém, e realmente Roma entrou e destruiu tudo, e não ficou pedra sobre pedra naquele templo de Jerusalém, como também não restou nada em Jerusalém. Ela foi completamente destruída. Jesus estava profetizando aquilo que haveria de acontecer muito perto deles. Mas esse verso nos diz de algo que leva-nos a uma outra dimensão que também está incluída nessa profecia. uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Essa expressão nos leva para uma outra dimensão de entendimento profético, onde o Senhor está falando também da última e grande tribulação de toda a terra, que é instalada pelo governo do anticristo e que há de acontecer, está muito perto, a ponto do Senhor dizer que estas guerras e esses terremotos que estamos ouvindo representam o princípio das dores. Então, esse texto, o Senhor Jesus está falando também de um acontecimento que está muito próximo de nós. Assim como Jesus estava falando naqueles dias de um acontecimento que estava muito próximo daquele povo dentro de Jerusalém. Estamos muito perto disso aqui acontecer. Uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Versículo 22 diz: e se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Se, pois, alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aí, não acrediteis, porque hão de surgir falsos cristos. A palavra Cristo é a palavra hebraica para ungido. O Senhor Jesus está dizendo de tudo. De homens como uma figura que tem aí na televisão, que se diz o Henry Cristo, eu sou o Cristo, que é uma coisa assim, muito mais folclórica do que algo para se prestar tanta atenção. Mas o Senhor Jesus está dizendo também de muita gente que está declarando, eu sou ungido de Deus, e que na verdade é um falso, não é ungido do Senhor coisa nenhuma, não acrediteis. Versículo 25, eis que de antemão vo-lo tenho dito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você já viu um relâmpago? Dá para piscar os olhos? Se você piscar os olhos, você não pega o relâmpago. Assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim como nós vemos um relâmpago pequeno, do tamanho da palma de um homem lá no céu, mas ele é de uma extensão inimaginável, que vem lá de longe, e numa fração de segundos executa o raio, o brilho que tem que executar, assim, num piscar de olhos, será a vinda do Filho do Homem. Estaremos vivendo aqui como estamos aqui hoje e, de repente, um piscar de olhos, a igreja terá sido arrebatada. Eu quero proclamar diante de nós, para cada um de nós, que isso está perto de acontecer. Você estará sentado numa cadeira como esta, num culto como este, ou na sua casa, ou em qualquer outro lugar, e, de repente, a igreja será arrebatada. De repente. Isso surgirá, isso acontecerá de uma forma inusitada, inesperada, que ninguém vai imaginar que estaria acontecendo, e será real. O arrebatamento da igreja virá, porque Jesus virá nos ares e levará a sua igreja. Eu quero dizer a você, com todas essas palavras, isso é real, está muito perto de acontecer. Nós não vamos parar de trabalhar, nós não vamos parar de estudar, nós não vamos parar de investir na frente, no futuro, mas sabendo que a qualquer momento tudo isso, graças a Deus, vai passar e nós seremos arrebatados. Isso é real. Talvez você vai ver pessoas que ficarão aqui. O que aconteceu, meu Deus? Eu não sei. A igreja foi arrebatada. Isso está próximo de acontecer, irmão. Versículo 28. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e de todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Verso 33. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Você já viu quando alguém chega em casa? Se você mora num prédio e o porteiro te interfona e diz assim, fulano de tal está aqui embaixo, está te chamando, você tem tempo de se preparar, de arrumar alguma coisa, de esconder um lixo, um pano que está fora do lugar, de pôr uma roupa melhor, de pentear o cabelo, e aí demora um pouquinho até que você vai à porta e você atende aquela pessoa. Mas se você mora na esquina, se você mora e a sua porta é bem próxima do passeio, e a pessoa pode abrir o portão e bater na sua porta, e você está sentado lá na sala, todo à vontade, você tem um tempo muito menor, ou talvez não tenha tempo de se preparar. Mesmo que more no prédio, o porteiro deixou entrar e a pessoa não está chamando o interfone, a pessoa está batendo na sua porta. O máximo que você pode fazer é um silêncio absoluto para sair correndo, ir lá no quarto e se arrumar. E lá do quarto grita, peraí, já vou. Ou então as pessoas vão ouvir que você está na sala, elas verão que tem movimento na sala e não dá para arrumar uma desculpa porque você está demorando para abrir a porta. Você tem que abrir a porta porque ela está à porta. Jesus está dizendo isso. Eu não estou lá embaixo, no porteiro tentando entrar. Eu não estou lá na esquina, na outra cidade avisando. Eu vou chegar amanhã. O Senhor Jesus está dizendo, eu estou às portas. Talvez não vai dar tempo de você se aprontar para subir. E Jesus está nos avisando disso. Versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que estas coisas se cumpram. De novo, esse versículo nos leva para duas dimensões. Primeiro, Jesus estava falando que aquela geração que estava viva naqueles dias veria acontecer o que aconteceu no ano 70. Por isso ele está dizendo, não passará esta geração. Mas Jesus também está dizendo da geração que vê a figueira dar os seus frutos. Se preparar para os frutos. Jesus está dizendo da geração que vê os sinais de guerras e rumores de guerras, da iniquidade, do amor dos homens esfriando. Está dizendo, esta geração que está vendo estas coisas dos últimos tempos, nesta geração acontecerá todas estas coisas. Versículo 20, 36. Daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Pois, como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, gastavam seus momentos na internet, gastavam seus momentos com os prazeres dessa vida, gastavam mais tempo na televisão, gastavam mais tempo com as amizades, tinha mais ânimo para os churrascos do que para qualquer outra coisa, tinha mais ânimo para as coisas do mundo do que para as coisas do Senhor, assim como as pessoas viviam nesse dia, cuidando do seu futuro, das suas atividades, da sua profissão, do seu estudo, do seu diploma, do seu carrinho, do seu apartamento, das suas conquistas, assim como as pessoas viviam lá no tempo de Noé, e vivem hoje, de repente Noé entrou na arca, de repente o Senhor dá uma ordem e eles não perceberam, verso 39, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu preciso que você, na minha responsabilidade como pastor, como pregador do Evangelho, eu preciso que você tenha ouvido de mim. Isso está para acontecer, e se eu e você não estivermos prontos, será como nos dias de Noé, estaremos cuidando das nossas vidas, pedindo ao Senhor que abençoe nossas vidas, cuidando do nosso futuro, pedindo ao Senhor que abençoe nosso futuro, e de repente, cadê? Meu Deus, por que não abriram hoje o projeto? Quem vai abrir o auditório? Quem vai? Cadê? Ninguém apareceu para o culto hoje, o que aconteceu? E será como nos dias de Noé. Deixa a gente entrar, Noé. E não terá mais jeito. A igreja terá sido arrebatada. Isso é verdade, irmão. O Senhor diz, Então, estando dois homens no campo, será levado um e deixado o outro. Verso 42, vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Sabei, porém, isso, se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, ficai atento também, apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para a tempo dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Fazendo o quê? Por que esses dois versículos? Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais para a tempo dar-lhes o sustento? Quem é o servo fiel, eu e você, que o Senhor nos deu o privilégio de alimentar espiritualmente alguém? Quais são as pessoas que eu e você, no dia a dia, temos a alegria e o privilégio de sermos canais para alimentar espiritualmente? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando chegar, quando vier, achar assim fazendo. Sabe o que é isso que Jesus está dizendo? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que é estar preparado para a vinda de Jesus? É não estar pecando? É estar orando? Será que para eu ser arrebatado, eu vou ter que estar num momento de culto? Eu tenho que estar frequentando a igreja bem? Será que para eu ser arrebatado, eu tenho que estar em harmonia com as pessoas? Eu estou meio brigado assim, será que... E eu acho que eu vou ficar. Não, o Senhor está dizendo claramente aqui. Aquele que vai ser bem-aventurado é o que, quando o seu Senhor chegar, o encontrar fazendo o que ele pediu. Alimentando os servos, os serviçais, aqueles que Deus colocou para serem alimentados por ele. Cumprindo o papel de pai, quem é pai? Enchendo seus filhos e sua esposa e seus familiares da palavra do Senhor. Aquela que é mãe, cumprindo seu papel de mãe, sendo sábia, levando a sua família à presença do Senhor. Aquele que é servo do Senhor e está empregado numa determinada empresa, ministrando a palavra do Senhor, aqueles amigos, aqueles colegas que estão ali. Em todo tempo, o servo fazendo aquilo que o seu Senhor pediu. O seu Senhor chega e o encontra fazendo aquilo. Esse será bem-aventurado. Abra comigo sua Bíblia em Daniel, capítulo 12. Começando o verso 1, diz assim: naquele tempo, que tempo, irmão? Que tempo? Tempo do fim. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de tribulação, qual nunca houve desde que existiu nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. É ou não é o mesmo assunto de Jesus em Mateus? E aqui Daniel traz um elemento a mais. Tem um anjo, um arcanjo, um chefão, um guerreiro valente de Deus, chamado Miguel. E eu acredito que nós vamos tratá-lo por Miguel. O Senhor que é o Miguel, sou eu. Louvado seja o Senhor por sua vida, anjo Miguel. Provavelmente vai ser assim mesmo lá no céu. Tem um anjo chamado Miguel. E ele é o grande príncipe. O Senhor deu a ele algo especial demais. E o Senhor deu a ele se levantar a favor dos filhos, dos que estão escritos no livro da vida, em meio a toda esta tribulação. Versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que converterem a muitos para a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o tempo, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de uma banda à beira do rio e outro da outra banda à beira do rio. E perguntei ao homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? E ouvi o homem vestido de linho, que estava por cima das águas do rio, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, dois tempos e metade de um tempo. E quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo, cumprir-se-ão todas estas coisas. Existem verdades profundas, gigantescas, neste versículo 27, ou versículo 7, e nós não vamos entrar nelas aqui, mas o Senhor está falando de coisas que acontecerão nestes dias, envolvem Israel, envolve o povo e a nação de Israel, e o verso 28 diz, eu, pois, ouvi, mas não entendi, por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Ele respondeu, vai-te, Daniel, porque estas palavras estão cerradas e seladas até o tempo do fim. Em outras palavras, o anjo está dizendo a Daniel, não adianta você ficar especulando isso aqui, Daniel. Não adianta você ficar criando linhas doutrinárias, teológicas, de o que vai ser, milênio, milênio, tribulação, a tribulação. Não adianta, essas palavras estão seladas. Isso vai acontecer, essas palavras estão seladas. Por isso você pode até passar por aí, que nós não vamos trabalhar nisso daqui agora. Ele respondeu, vai-te, Daniel. E o versículo 10 diz, muitos se purificarão e se embranquecerão e serão acrisolados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. É como se o anjo estivesse dizendo a Daniel, olha, não gaste tempo estudando essas linhas, se você vai subir antes, depois, no meio, se tem, se não tem, se é isso, aquilo. Esses assuntos estão ainda selados. O que interessa é que você não seja um ímpio e que você seja um sábio. E o que é um sábio? Aquele que se purifica e se embranquece e que é acrisolado, sendo purificado pela palavra do Senhor. Esta é a vida que eu e você precisamos ter hoje, nestes dias. Não é uma vida de ficar estudando e aprofundando mais ainda na escatologia para saber de tudo, embora Deus possa te levar a isso e é maravilhoso. Mas não é uma vida de começar a criar as doutrinas que vão nos cercando e a gente defendendo isso. Não, é a vida de eu vou me purificar, embranquecer-me pela profundidade na palavra. E eu quero ser um servo que o Senhor pode vir a qualquer hora, e será de repente. Ele vai me encontrar fazendo o que ele me pediu, que é alimentando aqueles que ele colocou junto a mim. O capítulo 3 de Daniel, leia comigo. O contexto de Daniel revela o contexto da volta de Cristo, irmão. Já vimos nesses textos que lemos agora, que o contexto de Daniel revela o contexto da vinda de Cristo. Agora, o contexto do livro de Daniel também envolve um outro assunto, que parece uma outra história, mas não é. A adoração a outros deuses, por costume, envolvendo a cultura dos povos, é um elemento visível, marcante, proeminente e que precisa ser prestado atenção de uma forma intensa, porque no contexto da vinda de Cristo, Daniel trata da adoração a outros deuses. Leia comigo. Capítulo 3, verso 1, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele fizera levantar. Sabe o acontecimento moderno, atual, que é absolutamente a mesma coisa? A Copa do Mundo. A Copa do Mundo tem uma estátua, não é mais a mesma estátua de Nabucodonosor, mas tem os maiores governantes do mundo, os presidentes, os reis, e eles estão todos num estádio, levantando culto, aplaudindo, e não poucas vezes idolatrando ou a estátua, ou aquelas estátuas que hoje são comuns na abertura de uma Copa. Muitas delas são réplicas da fantasia de deuses reais dos povos pagãos. É impressionante como nós vemos e não vemos. Como tem pessoas que até assim querem de todo jeito aquele grande culto. Era mais ou menos a mesma coisa. Está certo que nessa passagem aqui, Nabucodonosor não estava fazendo uma partida de futebol. Mas ele levantou uma estátua e chamou magistrados, juízes, tesoureiros, conselheiros, governadores, prefeitos, sátrapas, aquele povo todo da elite política das nações à volta. E estavam todos de pé diante da imagem. E o pregoeiro clamou em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, e você vê isso hoje nessas celebrações modernas, prostrar-vos-eis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, nesse tempo, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. A qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que se dizem do povo de Deus, que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdênego, estes homens, ó rei, sem querer fofocar, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoraram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdênego. Logo estes homens foram trazidos perante o rei. Preste atenção aqui um minutinho, irmão. No contexto de Daniel, que fala sobre a vinda de Cristo, nós temos um episódio tão diferenciado, estudado talvez de forma isolada sobre a volta de Cristo, ou estudado de uma forma isolada com relação à volta de Cristo, mas que no contexto bíblico faz parte do anúncio de Deus através de Daniel sobre o final dos tempos. O Senhor está dizendo a mim e a você, preste atenção, que assim como eu estou usando Daniel para alertar você sobre a vinda de Cristo, o final dos tempos, eu estou dando a ele também um pequeno sinal. Os povos estarão reunidos ao redor de uma estátua. Eu não posso ministrar aqui agora sobre os quatro impérios, mas você pode entrar no site e baixar o estudo, os quatro impérios. E você vai entender que a estátua representa os quatro impérios da terra. Representa a Babilônia, os Medo-Persas, os gregos e os romanos. E é impressionante como que Deus deu a revelação a Daniel, e Daniel tratou de destruir aquela estátua, ou de proclamar ao rei, e mostrou que a pedra, a rocha que é Cristo, desce do alto, esmiuça aquela estátua, e é real, a estátua que era adorada, a estátua que esses três jovens tinham que adorar, ela representa os quatro impérios do mundo. Significa de uma forma muito mais sutil para nós, o objeto da adoração, hoje não é mais uma estátua feita de ouro, de madeira, seja o que for, porque você e eu não aceitaremos adorar ou nos prostrarmos a uma estátua. Mas a estátua que estava no sonho e que o Senhor está nos lembrando no contexto da volta de Cristo diz respeito ao costume e o domínio daqueles quatro impérios. E lá no estudo, os quatro impérios, você vai entender que eles representam a idolatria, eles representam a liturgia religiosa, eles representam o comércio, eles representam todos esses elementos que hoje estão se tornando deuses sobre a vida das pessoas nessa sociedade moderna. Então o Senhor Jesus está dizendo: você quer um sinal da minha vinda? Um desses sinais é este: o povo, sem saber do que está acontecendo, está levando a sua vida adorando a estes impérios, adorando aos costumes desta vida, deste século. E é impressionante um elemento. Olha, ao som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música. Agora você pode prestar atenção, irmão. A música nunca foi tão poderosa quanto hoje na vida diária das pessoas. As pessoas em toda instância da vida estão cercadas de música. E ainda tem gente que diz que tem nada a ver, que gasta seu tempo, expõe seu coração a ouvir toda essa música mundana, inclusive algumas evangélicas que são mundanas do mesmo jeito. E nós não enxergamos que a música também está coordenando a adoração dos homens nesta terra. É a música que está levando os homens e a sociedade a todo tipo de depravação. É a música que está levando as pessoas a irem para as festas. É a música num lounge, uma música tão fina, uma coisa assim tão chique, tão elitizada. Um negócio tão bonito, tão fino. Que coisa maravilhosa essa festinha aqui. É a música que está levando as pessoas a se doarem mais para as coisas dos povos nesta sociedade do que para o Senhor Jesus. Este é um sinal dos últimos tempos. Eu e você, se quisermos ser sábios e prudentes, precisamos colocar isso diante do Senhor. Qual é a música que domina a minha vida? Os meus ouvidos e a minha boca estão tomados por qual música? Eu estou me esforçando para não me dobrar aos deuses desta terra, mediante a música desta terra, seja até mesmo na propaganda. Que música, que coisa inspirativa, que cenas que mexeram com a minha emoção, e eu vou lá e dobro meus joelhinhos e pago quantas prestações forem, eu tenho que ter, e aquilo se torna meu Deus. É o curso universitário que tenho que ter coisa nenhuma. É a casa, o apartamento que eu tenho que comprar, que tem que comprar coisa nenhuma. Você está prestes a deixar esta terra, e quanto mais grudado nela, mais difícil será para você subir. Então muda isso. Eu não vou me dobrar diante desta estátua. Está claro para mim, na palavra do Senhor, que esse é o contexto da volta de Cristo. E eu não vou me dobrar como Sadraque, Mesaque e Abdênego. Não é fácil, irmão. Olha o que está escrito. Versículo 14, falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdênego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Esta é uma pergunta que muitos ouvem continuamente. É verdade que você agora só vive na igreja? É verdade que agora você não vai na festa mais? Tudo bem, pode seguir sua religião, mas agora você não vai mais para aquela cervejinha, você não vai mais para aquela... É verdade isso. Esta é uma frase que está muito mais intensa hoje do que em qualquer outro tempo. E Nabucodonosor continua dizendo a eles. Falou, versículo 14. Falou Nabucodonosor e disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdênego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, Quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não o adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro de uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem sabe o contexto de Nabucodonosor para a sua vida seja seu trabalho, sua escola. Você está abrindo mão de Deus, do tempo, da comunhão, do estudo da palavra, da adoração, da comunhão com o corpo de Cristo, porque você tem um trabalho, você tem uma escola, você tem um pós-doutorado para fazer, você tem alguma destas coisas dos quatro impérios. Quem sabe você não está se dobrando. Por isso, Nabucodonosor nem se importa com você. Mas quem sabe você está enfrentando um desafio, uma dúvida, uma dificuldade, uma opressão violenta, porque você não quer se dobrar aos comandos destes impérios, dos costumes dos povos que pedem, ó, eu vou tocar outra musiquinha, eu vou tocar outra musiquinha, eu vou te dar outra chance, eu vou tocar outra musiquinha. Vem essa próxima semana, na hora que eu ouvir a musiquinha, você se dobra, hein? E aqueles homens disseram a Nabucodonosor, versículo 16, responderam Sadraque, Mesaque e Abdênego. E disseram ao rei, não precisa nem fazer de novo, rei. Não precisa nem reunir de novo, não precisa nem chamar de... Não precisa nem testar, nem nos dar outra oportunidade. Não precisa, rei. Não necessitamos nem de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. E ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não... Se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Não. Irmão, eu e você tomarmos essa postura hoje é o maior privilégio. Você quer saber uma coisa? Comércio, eu não vou me dobrar a você. Você quer saber de uma coisa, proposta do estudo, do intelectualismo, do humanismo, desse mundo, da segurança, do cuidado, do preparar bem minhas coisas, minha vida profissional, meus filhos bem cuidados, bem, ó, minha poupancinha. Sabe de uma coisa? Não precisa nem tocar outra música. Não precisa me mandar outra cartinha prometendo nada. Eu não vou me dobrar a você. Sabe por quê? Logo adiante, Deus vai começar a dizer que nós já estamos no tempo do fim. E que o anjo Gabriel virá para me guardar de tudo. Então, quem és tu, ó Nabucodonosor? Quem é você, ó rei desse mundo, ó príncipe desse século? Não são minhas necessidades que me regem. Não é meu temor, não são meus temores, minhas apreensões, minhas ansiedades que determinam minha vida, não. Fica sabendo, ó rei, eu não vou me dobrar. Eu vou levar uma vida, e é uma vida difícil. Então Nabucodonosor virou para eles e disse, ordenou, versículo 20, a uns homens valentes do seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abdênego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados, vestidos de seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, tão urgente era a ordem do rei e a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abdênego. E estes três, Sadraque, Mesaque e Abdênego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Agora, irmão, presta atenção. Se você serve a Jesus para valer, mesmo que você já tenha dado uma ajoelhadinha, mesmo que você falou assim, então tá, Nabucodonosor, toca a musiquinha, mas toca uma baixinha assim, eu vou aqui escondidinho, eu vou dar uma ajoelhadinha. Se você é do Senhor Jesus, não tenha dúvida. Só existe um ambiente para você, fornalha. Não ache que Jesus vai chegar aqui e falar assim, ô filhinho, você se converteu, você agora é meu, eu vou te livrar de tudo, mal nenhum. Olha, você não vai ter nenhum problema. Você pode deitar nessa rede e você vai ficar assim, lindinho. Deixa o rio passar, deixa a banda passar, deixa as coisas acontecer. Você não precisa nem fazer esforço. Eu vou até colocar na internet. Você assiste o culto na internet. Você nem precisa sair de casa. Eu vou facilitar para você tudo. E o pastor Sócio não vai ter um culto de 3 horas mais. O culto vai ser de 30 minutos no domingo e no horário que você quiser. Não, irmão. A realidade de quem se diz povo de Deus é um confronto para fornalha de fogo. 7 vezes mais. 7 vezes mais. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer, no contexto da volta de Cristo, é que é normal eu e você estarmos dentro de uma fornalha. Pergunta ao seu irmão, as coisas estão quentes, irmão? Você tem chorado e orado ao Senhor, pedido, Senhor, por favor, Senhor, tenha misericórdia. As coisas estão esquentando lá? Pode ter certeza, irmão. Ou você grita para Nabucodonosor e fala assim, Nabucodonosor, eu me ajoelho diante desses costumes, diante desses domínios da sua estátua, eu me rendo. Ou você permanece dentro da fornalha. Agora veja o que o texto continua dizendo, irmão. Versículo 24, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus conselheiros, nós não lançamos dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Disse ele, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Sabe o que é isso, irmão? É o Senhor ensinando a mim e a você. Pare de chorar, de orar, Senhor, me tira da fornalha, porque você só tem uma chance. Sair da fornalha, porque Nabucodonosor te atendeu e você foi lá e dobrou seu joelhinho. E vai viver essa vidinha legal, você vem domingo, você vem no dia que você quer. O negócio de marchar, isso é coisa bem careta, o negócio de crente, eu vou ficar aparecendo lá na marcha para Jesus, e vem pôr a camiseta, ficar lá na rua, aleluia, né? E se me virem, ah, meu Deus, meu patrão mora naquela avenida lá, e de repente ele me vê, aquela coisa, oh, pagar um mico, eu vou pagar um mico de crente andando na... Não, que é isso? Não, eu tenho uma desculpa, eu nem posso, né? Titia vai passar lá, titia está lá em casa, e o vovô vai querer me ver, Aí a gente vai dando as nossas dobradinhas. Dobra aqui, dobra ali. Tem uma necessidade. Senhor, tu sabes. Mas se eu e você decidimos não nos dobrar diante de Nabucodonosor, pode ter certeza. É para ficar dentro de uma fornalha 7 vezes mais. E o detalhezinho aqui é que Nabucodonosor estava muito irritado. Muito nervoso. E eu e você vamos aprender a lidar com um rei maligno, nervosinho. O diabo de novo está nervosinho essa semana. Meu, ia sentar e adorar o Senhor e dobrar o joelho diante do rei dos reis, do Senhor dos senhores. Você falou, Senhor, toma conta dele. O rei está nervosinho demais. Essa semana já se levantou de todos os jeitos de novo. Mas, Senhor, eu não me dobro diante dele. Isso é contexto da volta de Cristo. Agora, veja comigo. Versículo 26. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo, Sadraque, Mesaque, Abdênego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo, Sadraque, Mesaque e Abdênego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tinha poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem sofreram mudança dos seus mantos, nem sobre eles tinham passado o cheiro de fogo. Então falou Nabucodonosor e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego, bendito seja o Deus daqueles crentes, bendito seja o Deus daquele homem, bendito seja o Deus daquela mulher, que ele leva uma vida que para mim era esquisita, ele não se dobra, mas Deus tem abençoado ele, Deus tem livrado, Deus tem abençoado aquela família, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos, do que a servir ou adorar aos deuses, alguns senão os seus meu Deus, por mim, pois, é feito um decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdênego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar desta maneira. Então o rei fez prosperar a Sadraque, a Mesaque e Abdênego na província da Babilônia. A quem Deus vai prosperar nesta época, nesta hora? A quem diz, acabou, eu enfrento o fogo. E fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus não nos livrar, nós continuamos assim, não vamos nos dobrar a você. Eu vou levar um estilo de vida, um padrão de vida, que é louco para esse mundo, que não tem nada a ver com esses quatro impérios. Mas eu não vou me prostrar a você. E se o meu Deus quiser, ele vem e me livra. Agora, no meio da fornalha, diante do quarto homem, o que que você acha que os três estavam fazendo? O que que você acha que é possível alguém fazer no meio da fornalha, onde ele percebe que o negócio está quente mesmo, mas que ele não sofre dano e que a presença de Jesus é real na sua casa, na sua família, no casamento? O que que é possível fazer senão adorar, adorar, adorar, adorar o Senhor? Sabe o que vence a fornalha, irmão? Adoração. Sabe o que nos faz prosperar nesses dias? Servir ao Senhor, adorar ao Senhor. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 diz assim: sabe, porém, isso que nos últimos dias, de novo a expressão, nos últimos dias, sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Quer um sinal da volta de Jesus? São esses elementos que você encontra na sociedade dos quatro impérios de hoje. O que que o Senhor está falando? Afasta-se dele. Nesses dias aí eu falei com a Dani: Dani, eu estou me perguntando nessa situação o que realmente significa o versículo: não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas. O que são obras infrutuosas das trevas, Senhor? E que talvez estejam chegando a mim como uma coisa assim maravilhosa, e na verdade são uma estratégia do diabo para eu dar uma dobradinha diante dos deuses desse século. Com o que eu gasto meu tempo? Com quem eu me associo? O que eu estou buscando nessa vida? Será que eu não estou, diferentemente de Sadraque, Mesaque e Abdênego, me livrando da fornalha, dando uma dobradinha diante dos deuses deste século? E o contexto é da volta de Cristo. Quem tem ouvidos, ouça. O Senhor está dizendo: filho, se você vive para este século, você vai permanecer aqui. Não importa se você é crente, se você é um diácono, se você é o pastor, se você é santo, não importa. Lucas capítulo 12. Abra comigo sua Bíblia ainda em Lucas capítulo 12. A partir do verso 15, nós lemos assim: e disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça. O que é cobiça, irmão? O que é cobiça? Ambição. Desejar uma coisa alheia como se fosse mais importante do que Deus, família. O que é cobiça para você, irmão? O que é cobiçar alguma coisa? A palavra cobiça, ela é tão assim cercada de feiura, que você logo diz: não, eu não cobiço. Mas o que é cobiçar se não desejar algo que eu não tenho e não preciso? E talvez muitas das nossas orações possam estar sendo grandes cobiças. Oh, Deus, me dá, me dá. Mas você não precisa disso, filho. E o Senhor vem e diz assim, acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça. Porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. O Senhor está dizendo, claro, o homem pode ter abundância de coisas. O Senhor não está proibindo um crente, um discípulo verdadeiro, um Sadraque, Mesaque, Abednego, de ter coisas boas desta vida. Não. O Senhor está dizendo que a minha vida não consiste na abundância das coisas. Propôs-lhe então uma parábola dizendo, o campo de um homem rico produzira com abundância. E ele arrazoava consigo dizendo, o que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então, farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Verso 21. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O que é ser rico para com Deus, irmão? Deus olha para $1 milhão na minha conta. Irmão, Deus me acha rico? Não, irmão. Agora Deus olha para a minha vida e vê um instante em que eu digo, eu não me dobro, pode me lançar na fornalha Nabucodonosor e vou adorar o Senhor. Ele me acha rico? Acha. Esse é um filho que tem tesouros meu no seu coração. Tesouros meus no seu coração. Versículo 22. E disse aos seus discípulos, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir, pois a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário. Considerai os corvos, que não semeiam nem ceifam, não têm dispensa nem celeiro, contudo, Deus os alimenta. Quanto mais não valeis vós do que as aves? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Porquanto, se não podeis fazer nem as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé, não procureis, pois, o que haveis de comer ou o que haveis de beber, e não andeis preocupados, porque a todas estas coisas os povos do mundo procuram, mas vosso Pai sabe que precisais delas. E esse versículo nos liga à estátua de Nabucodonosor. Por que que as pessoas se dobram hoje ao governo dos quatro impérios? Por causa das suas necessidades. Por causa daquilo que sonha, que deseja, e sempre nasce por uma necessidade. Você acha que o cara que compra um helicóptero, que está desesperado para fazer o leasing do seu jatinho, ele está fazendo isso por outro motivo? Ele está fazendo isso porque ele acha que é necessário. Você acha que o sujeito que está vendendo as suas 3 mansões no bairro B e ele quer construir uma maior ainda do que a 7 no bairro C, você acha que ele está fazendo aquilo por outra coisa? Não, ele está dizendo, eu preciso, eu tenho uma necessidade. A alma do homem, ela é insaciável. As necessidades surgem. Quanto mais você supre necessidades, mais você cresce no número delas. E o Senhor está dizendo que a alma, ela corre por atrás das necessidades. E é isso que está trazendo ansiedade. E o Senhor vem e diz assim, você não precisa nem ter a ansiedade, muito menos se dobrar ao sistema desse mundo, dessa sociedade, ao governo desses 4 impérios. Pode entrar na fornalha de fogo ardente, não se importe com isso, mas entre para me adorar. Não entre para lamentar, ai meu Deus, pastor, me ajuda aqui, não. Entre para adorar. eu vou adotar um padrão de vida de adoração para mim. E não uma adoração porque eu estou achando que Deus, se eu adorar, Deus vai me livrar. Se eu adorar, Deus vai me livrar. Eu vou adorar porque Deus vai me livrar. Não, porque Ele está presente aonde eu e você estivermos, porque decidimos não adorar a estátua desse Deus deste século. Vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o seu reino e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que possuís, dai as esmolas, fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro no céu que jamais acabe, aonde não chega ladrão e a traça não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede semelhantes a homens que esperam no seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Essa expressão nos leva de volta lá para o primeiro texto ou não? Eis que estou às portas. Versículo 37. Bem-aventurado aqueles servos aos quais o Senhor, quando vier, achar vigiando. Nos leva lá para o texto que diz que quando o Senhor voltar, quer encontrar os seus servos fazendo o que ele pediu. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará reclinar-se à mesa e chegando-se os servirá. Você pode imaginar Jesus chegando para você: Marcos e Cosmélia, está aqui, eu vim servir vocês. Jesus virá e nos servirá. Irmã Anísia, está aqui Jesus, é a sua vez, ele vem servir você lá nas bodas celestiais. Irmão, isso é real, isso não é fantasia, não é uma palavra de crente, isso é real, vai acontecer um dia, um momento na eternidade, vamos estar reunidos diante dele, arrebatados como igreja, e ele nos servirá, ele nos dirá: filho bem-aventurado, você foi um servo fiel, você não se dobrou àquela estátua, você não se dobrou aos prazeres daquele mundo, às sugestões daquele mundo, você não viveu ansioso, você não viveu buscando por aquilo que comer, pelo que vestir, pelo que viver, você andou buscando o reino em primeiro lugar. Aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Bem-aventurados, verso 37, os quais o Senhor, quando vier achar vigiando, em verdade vos digo que cingirá e vos fará reclinar-se à mesa, e chegando-se os servirá, quer venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, pois, isto: se o dono da casa soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Estai vós também apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Então Pedro respondeu, perguntou: Senhor, dizes esta parábola a nós ou também a todos? Respondeu o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente que o Senhor porá sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O que é que você crê, irmão? O que é que você crê de verdade? Você crê que tudo isso que eu estou lendo da palavra, tudo que eu estou compartilhando a você é verdade? Nenhum de nós precisa dizer nenhuma palavra ao Senhor, muito menos a mim. Eu e você precisamos tomar uma atitude: Senhor, eu quero, a partir de hoje, nos dias que restam da minha vida, viver mais intensamente ainda. Eu quero entender quais são as estátuas que estão diante de mim. Quais são os deuses que sutilmente estão me fazendo dobrar os joelhos e me afastar, e me fugir, me escapar das fornalhas, Senhor. Em Hebreus capítulo 4, o Senhor diz: resta um descanso para o povo de Deus. E é uma pena que o povo não está no descanso, porque o povo anda em desobediência. Hebreus 4. Eu queria pedir que você fechasse os seus olhos, irmão. Eu tenho uma missão aqui. Eu não prego uma mensagem porque eu sou pastor ou porque eu gosto de pregar. Embora eu seja um pastor, eu seja o seu pastor, embora eu goste de pregar, gosto de estudar, gosto de receber algo de Deus e compartilhar com os irmãos, eu estou pregando porque eu tenho uma missão, uma função. O Senhor vai cobrar de mim, você pregou o que eu disse para você pregar? Você viveu o que eu disse para você viver? Você deu exemplo, você conduziu um rebanho do jeito que eu disse para você conduzir? E nessa noite o Senhor está nos dizendo isso. Abre os teus olhos. Quais são as estátuas que estão aí diante de você? Quais são os costumes deste povo, desse mundo, desse século? Costumes que qualquer um de nós poderíamos dizer, isso é lícito, lícito, isso não tem problema, vamos deixar, é assim mesmo, só equilibra, só vai levando assim, com prudência. Não, Deus não quer que eu me dobre a nenhum desses deuses deste século. Deus quer que eu abra mão de muitas coisas que para mim ainda tem muito valor. Deus quer que eu abra mão de coisas que para as pessoas à minha volta tem muito valor. Os sátrapas estão ao meu redor, os governadores estão ao meu redor, os legisladores estão ao meu redor, os juízes estão ao meu redor, todos estão ao meu redor dizendo assim, dobra o joelho. Deixa de ser bobo, deixa de ser fanático. Você vai entrar nessa fornalha. Mas são eles que vão depois declarar, verdadeiramente, vocês servem ao Deus Altíssimo, que os livra da fornalha e que os faz prosperar. E ampliando mais ainda, o contexto é da volta de Cristo, do final dos tempos, do arrebatamento da igreja. Não será arrebatado quem tem o nome no rol de membros, será arrebatado aquele servo que o Senhor, chegando de repente, como um raio que sai do Oriente e chega no Ocidente, num piscar de olhos. Ele, Jesus, virá e me encontrará fazendo o que ele pediu, vivendo como ele ensinou. Ah, Senhor, eu quero assim. Com seus olhos fechados, ore ao Senhor. O Senhor Jesus está voltando, isso é real. O Senhor Jesus está voltando. A cada dia que passa, mais coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos que proclamam que Jesus está voltando. E pode acontecer esse ano ainda, pode acontecer no próximo ano, eu não sei, nem os anjos sabem, o Pai sabe. Ele virá como um ladrão. Estaremos vivendo como nos dias de Noé, e ele virá, inusitadamente, repentinamente. E eu quero que ele me encontre dentro da fornalha. Eu não quero que ele me encontre dobrado diante do governo dos reinos deste mundo. Eu não sei o que é isso, Senhor. Eu não sei o que fazer. Eu não posso sair por aí jogando fora o que eu tenho, abandonando meu emprego, rejeitando todas as coisas. Eu não posso sair por aí fazendo umas loucuras, inconsciente, na força do meu braço. Mas eu quero ir para a tua presença e te adorar.